Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 12 de setembro, em primeira discussão, o projeto de lei 1570 de 2012, que obriga empresas que disponibilizam carrinhos de compras, como supermercados, a oferecer lenços umedecidos desinfetantes aos consumidores. O objetivo, explica o autor da proposta, deputado Bruno Corrêa, do PDT, é evitar a contaminação das mãos e dos alimentos. O projeto volta à pauta para a segunda discussão. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.